Nenhuma das duas interpretações satisfaz o bom senso ou a intuição humana. Os físicos, mais machos, não estão nem aí. O que interessa é que a matemática funciona, e as previsões são experimentalmente cumpridas. A maioria de nós é fraca demais para ir atrás deles. Aparentemente precisamos de algum tipo de visualização do que está realmente acontecendo. Sei, aliás, que Schrödinger propôs originalmente o experimento de pensamento do gato para desnudar o absurdo que via na interpretação de Copenhague. O biólogo Lewis Wolpert acredita que a esquisitice da física moderna é só a ponta do iceberg. A ciência em geral, ao contrário da tecnologia, é violenta com o bom senso. 156 Wolpert calcula, por exemplo, que há muito mais moléculas em um copo d'água do que copos d'água no oceano. Uma vez que toda a água do planeta passa pelo oceano, pareceria que a conclusão é de que toda vez que você toma um copo d'água há boas chances de que algo do que está bebendo tenha passado pela bexiga de Oliver Cromwell. É claro que não há nada de especial em Cromwell, nem em bexigas. Você não acabou de respirar um átomo de nitrogênio que um dia foi respirado pelo terceiro iguanodonte à esquerda da árvore cicadácea? Não fica feliz de viver num mundo em que, além de tal conjectura ser possível, você tem o privilégio de entender o porquê dela? E explicá-la publicamente para outra pessoa, não como uma opinião ou crença, mas como algo que ela, quando tiver entendido seu raciocínio, se sentirá compelida a aceitar? Talvez esse seja um dos aspectos do que Carl Sagan quis dizer quando explicou sua motivação para escrever O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro. Não explicar a ciência parece-me perverso. Quando estamos apaixonados, queremos contar ao mundo todo. Este livro é uma declaração pessoal, que reflete meu caso de amor de vida inteira com a ciência. A evolução da vida complexa, e de fato sua própria existência num universo que obedeça às leis da física, é uma surpresa maravilhosa, ou seria, se não fosse o fato de que a surpresa é uma emoção que só pode existir num cérebro que seja o produto desse mesmo processo tão surpreendente. Existe um sentido antrópico, portanto, pelo qual nossa existência não deveria ser surpreendente. Gostaria de acreditar que falo também pelos outros seres humanos quando insisto, mesmo assim, que ela é de uma surpresa desesperadora. Pense nisso. Em um planeta, e possivelmente um único planeta no universo inteiro, moléculas que normalmente não formariam nada mais complicado que um pedaço de pedra reúnem-se em grupos de matéria do tamanho de pedras, de uma complexidade tão inacreditável que são capazes de correr, pular, nadar, voar, enxergar, escutar, capturar e comer outros pedaços animados de complexidade, capazes em alguns casos de pensar, sentir, e de apaixonar-se por outros pedaços de matéria complexa. Hoje entendemos em termos básicos como o truque funciona, mas somente desde 1859. Antes de 1859 isso teria parecido esquisitíssimo. Hoje, graças a Darwin, é só muito esquisito. Darwin pegou a janela da burca e arregaçou, deixando entrar uma torrente de compreensão cujo caráter inovador e fascinante, e cujo poder de elevar o espírito humano, talvez tenha sido inédito, exceto talvez a percepção copérnica de que a Terra não era o centro do universo. Diga-me, perguntou uma vez o grande filósofo do século XX Ludwig Wittgenstein a um amigo, porque as pessoas sempre dizem que era natural para o homem assumir que o Sol é que girava em torno da Terra, em vez de que a Terra estava girando? Seu amigo respondeu, bom, é óbvio que é porque parece que o Sol está girando em torno da Terra. Wittgenstein respondeu, bom, e como teria parecido se parecesse que era a Terra que estava girando? Às vezes cito essa declaração de Wittgenstein em palestras, na expectativa de que o público dê risada. Em vez disso, as pessoas ficam assombradas, em silêncio. No mundo limitado em que nosso cérebro evoluiu, os objetos pequenos são mais propensos a se mexer que os grandes, que são vistos como a pano de fundo para o movimento. Conforme o mundo roda, objetos que parecem grandes porque estão próximos montanhas, árvores e prédios, o próprio chão movem-se todos em exata sincronia entre si e entre o observador, em relação ao Sol e às estrelas. Nosso cérebro evoluído projeta uma ilusão de movimento neles, em vez de nas montanhas e nas árvores que estão no primeiro plano. Quero agora explorar a questão mencionada acima, de que o modo como vemos o mundo, e o motivo pelo qual achamos certas coisas intuitivamente fáceis de entender e outras difíceis, é que nosso próprio cérebro é um órgão resultante da evolução, computadores portáteis, que evoluíram para ajudar-nos a sobreviver no mundo. Usarei o nome mundo médio em que os objetos que interessavam a nossa sobrevivência não eram nem muito grandes nem muito pequenos. Um mundo em que as coisas ou estavam paradas ou se moviam devagar se comparadas com a velocidade da luz, em que o muito improvável podia sem problema ser tratado como impossível. Nossa fenda de burca mental é estreita porque ela não precisava ser mais larga para ajudar nossos ancestrais a sobreviver. A ciência nos ensinou que, contrariando toda a intuição que a evolução criou, coisas aparentemente sólidas como cristais e rochas são na verdade compostas quase totalmente de espaço vazio. A ilustração mais comum é a que representa o núcleo de um átomo como uma mosca no centro de um estádio de futebol. O próximo átomo está fora do estádio. A rocha mais dura, mais sólida, mais densa, portanto, na verdade é quase só espaço vazio, interrompido apenas por partículas minúsculas tão longe umas das outras que nem deveriam contar. Então por que as rochas parecem tão sólidas e duras e impenetráveis? Não vou tentar imaginar como Wittgenstein teria respondido a essa pergunta. Mas, como biólogo evolutivo, eu responderia da seguinte maneira, nosso cérebro evoluiu para ajudar nosso corpo a se virar no mundo na escala em que esse corpo funciona. Nunca evoluímos para navegar no mundo dos átomos. Se tivéssemos, talvez nosso cérebro percebesse as rochas como coisas cheias de espaços vazios. As rochas parecem duras e impenetráveis para nossas mãos porque nossas mãos não conseguem penetrá-las. O motivo pelo qual elas não podem penetrá-las não tem nada a ver com os tamanhos e separações entre as partículas que constituem a matéria. Tem a ver, sim, com os campos de força associados a essas partículas tão distantes entre si na matéria sólida. É útil para nosso cérebro construir noções como solidez e impenetrabilidade, porque essas noções ajudam-nos a navegar com o nosso corpo por um mundo no qual os objetos que chamamos de sólidos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Um pequeno intervalo cômico neste ponto tirado de Temem Rostar e Atigoates Homens que Encaram Cabras, de João Ronson, esta é uma história real. Verão de 1983. O major-general Albert Stublebine está sentado em sua mesa em Arlington, Virgínia, e olha fixamente para a parede, na qual estão penduradas suas várias condecorações militares. Elas detalham uma longa e respeitada carreira. Ele é o chefe de inteligência do Exército dos Estados Unidos, com 16 mil soldados sob seu comando. Ele não olha para os prêmios, mas para a parede atrás deles. Sente que tem de fazer uma coisa, embora tenha medo só de pensar. Pensa na escolha que tem de fazer. Pode ficar em seu escritório ou pode ir ao escritório ao lado. A escolha é dele. E ele escolheu. Vai ao escritório ao lado. Ele se levanta, sai de trás da mesa e começa a andar. Afinal, pensa ele, do que mesmo o átomo é mais feito? Espaço, ele acelera o passo. Do que eu sou mais feito? Pensa. Átomo, só tenho que fundir os espaços. Então o general Stublebine bate com tudo o nariz na parede de seu escritório. Droga, pensa. O contínuo fracasso do ato de atravessar sua parede confunde o general Stublebine. O general Stublebine é bem descrito como um inovador no site da organização em que, aposentado, ele hoje comanda junto com a mulher. A organização chama-se Eltifredo Muse e é dedicada a suplementos, vitaminas, minerais, aminoácidos, etc., ervas, remédios homeopáticos, medicina nutricional e comida limpa sem pesticidas, herbicidas e antibióticos, sem corporações através do uso da coerção do governo ditando-lhe que doses e tratamentos você pode usar. Nenhuma menção aos preciosos fluidos corporais. Como evoluímos no mundo médio, achamos intuitivamente fácil entender ideias como, quando um major-general se movimenta, na velocidade média com que os majores-generais e outros objetos do mundo médio costumam se movimentar, e atinge outro objeto sólido do mundo médio como uma parede, seu avanço é dolorosamente interrompido. Nosso cérebro não está equipado para imaginar como seria ser um neutrino que atravessa uma parede. www. E Eltifredo Muse, org e Boutus President, SHTML. Para um retraio aparentemente bem característico do general Stublebine, veja www. Mindy Control Forums, com imagens Mindy 94, JPG. Referência ao filme Doutor Fantástico, de Stanley Kubrick, em que um general acha que os comunistas querem poluir os preciosos fluidos corporais dos americanos. N.T. de, nos vastos interstícios de que a parede na verdade consiste. Assim como o nosso entendimento não consegue captar o que acontece quando as coisas se movem à velocidade da luz. A intuição humana, que evoluiu e se formou no mundo médio sem ajuda, acha até mesmo difícil acreditar em Galileu quando ele nos diz que uma bala de canhão e uma pena, sem o atrito do ar, atingiriam o chão no mesmo instante se lançadas de uma torre inclinada. Isso porque, no mundo médio, o atrito do ar está sempre lá. Se tivéssemos evoluído no vácuo, nossa expectativa seria de que a pena e a bala de canhão atingissem o chão simultaneamente. Somos cidadãos do mundo médio resultantes da evolução, e isso limita o que somos capazes de imaginar. A abertura estreita de nossa burca só permite, a menos que sejamos superdotados ou peculiarmente instruídos, que vejamos o mundo médio. Em certo sentido, nós, animais, temos de sobreviver não apenas no mundo médio, mas no micromundo de átomos e elétrons também. Os próprios impulsos nervosos com que pensamos e imaginamos dependem das atividades do micromundo. Mas uma compreensão do micromundo não teria ajudado nossos ancestrais selvagens em nenhuma ação que tiveram de realizar, nenhuma decisão que tiveram de tomar. Se fôssemos bactérias, constantemente esbofeteados pelos movimentos térmicos das moléculas, seria diferente. Só que nós, mundomedianos, somos grandalhões demais para notar o movimento browniano. Da mesma maneira, nossa vida é dominada pela gravidade, mas praticamente ignoramos a força delicada da tensão da superfície. Um pequeno inseto inverteria essa ordem de prioridade e não acharia a tensão da superfície nada delicada. Steve Grand, In Creation, Life and Automac It Criação, Vida e Como Fazê-la, é quase cruel com nossa preocupação com a matéria. Temos uma tendência a achar que só as coisas sólidas, materiais, são realmente coisas. Ondas de flutuação eletromagnética num vácuo parecem irreais. Os vitorianos achavam que ondas só eram ondas em algum meio material. Não se conhecia nenhum meio assim, então eles o inventaram e o batizaram de éter luminífero. Mas nosso entendimento só se sente confortável com a matéria de verdade porque nossos ancestrais evoluíram para sobreviver no mundo médio, onde a matéria é um conceito útil. Por outro lado, até nós, mundomedianos, somos capazes de ver que um redemoinho é uma coisa com uma realidade parecida com a da rocha, embora a matéria do redemoinho esteja constantemente mudando. Numa planície do deserto na Tanzânia, à sombra do Oldoni Ulingai, vulcão sagrado dos Masai, há uma grande duna feita de cinzas de uma erupção em 1969. Seu formato é moldado pelo vento. O bonito, porém, é que ela anda. É o que tecnicamente se chama barcana. A duna inteira anda pelo deserto na direção oeste a uma velocidade de cerca de 17 metros por ano. Ela mantém seu formato de lua crescente e avança na direção das pontas. O vento joga areia sobre a encosta mais baixa. Assim, conforme cada grão de areia chega ao topo, desce pela encosta mais inclinada, no centro do crescente. Na verdade, até uma barcana é mais coisa que uma onda. Uma onda parece movimentar-se horizontalmente pelo mar aberto, mas as moléculas de água movem-se verticalmente. Da mesma forma, as ondas de som podem viajar do falante para o ouvinte, mas as moléculas de ar não viajam, senão seria um vento, não um som. Steve Grande afirma que eu e você somos mais ondas que coisas permanentes. Ele convida o leitor a pensar numa experiência de sua infância. Alguma coisa de que você se lembre bem, alguma coisa que você consiga ver, sentir, talvez até cheirar, como se estivesse mesmo lá. Afinal de contas, você estava mesmo lá naquela época, não estava? Se não, como iria lembrar? Mas aqui vem a bomba, você não estava lá. Nem o único átomo que está em seu corpo hoje estava lá quando aquilo aconteceu. A matéria flui de lugar para lugar e por um instante reúne-se para formar você. O que quer que você seja, portanto, você não é aquilo de que é feito. Se isso não faz você sentir um calafrio na espinha, leia de novo até que faça, porque isso é importante. Na verdade, não é um termo que devemos usar com confiança. Se um neutrino tivesse um cérebro que houvesse evoluído em ancestrais do tamanho de neutrinos, ele diria que as rochas na verdade consistem em grande parte de espaços vazios. Temos um cérebro que evoluiu em ancestrais de tamanho médio, que não eram capazes de atravessar rochas, portanto nosso na verdade é um. Alguns podiam contestar a verdade literal da afirmação de Grande, por exemplo no caso de moléculas de ossos. Mas o espírito dela com certeza é válido. Você é mais onda que coisas materiais estáticas. Na verdade no qual as rochas são sólidas. Na verdade, para um animal, é aquilo que seu cérebro precisa que seja, para ajudá-lo a sobreviver. E, como espécies diferentes vivem em mundos tão diferentes, haverá uma variedade perturbadora de na verdade. O que vemos do mundo real não é o mundo real intocado, mas um modelo do mundo real, regulado e ajustado por dados sensoriais, um modelo que é construído para que seja útil para lidar com o mundo real. A natureza desse modelo depende do tipo de animal que somos. Um animal que voa precisa de um modelo de mundo diferente do de um animal que anda, que escala ou que nada. Predadores precisam de um modelo diferente do das presas, embora seus mundos necessariamente se sobreponham. O cérebro de um macaco precisa ter uma programação capaz de simular um labirinto tridimensional de galhos e troncos. O cérebro de um notoníctido não precisa de um programa em 3D, já que mora na superfície de um lago na Flatland de Edwin Abbott. O software para construir modelos do mundo de uma toupeira é adaptado para uso subterrâneo. Os ratos toupeiras pelados provavelmente têm um programa de representação do mundo parecido com o de uma toupeira. Mas um esquilo, embora seja roedor como rato toupeira, provavelmente tem um software de construção do mundo muito mais próximo do do macaco. Já especulei, em um relojoeiro cego e em outros lugares, que os morcegos podem ver a cor com os ouvidos. O modelo de mundo de que um morcego precisa, para navegar pelas três dimensões capturando insetos, deve certamente ser semelhante ao modelo de que uma andorinha precisa para realizar a mesma tarefa. O fato de um morcego usar o eco para atualizar as variáveis de seu modelo, enquanto a andorinha usa a luz, é secundário. Os morcegos, sugiro, usam percepções de tonalidades, como vermelho e azul, como rótulos internos para algum aspecto útil dos ecos, talvez a textura acústica das superfícies, exatamente da mesma maneira como as andorinhas usam as percepções de tonalidades para rotular comprimentos de onda curtos e longos da luz. O importante é que a natureza do modelo é determinada por como ele será usado, mais que pela modalidade sensorial envolvida. A lição que os morcegos dão é essa. O formato geral do modelo mental, ao contrário das variáveis que estão constantemente chegando através dos nervos sensoriais, é uma adaptação ao modo de vida do animal, exatamente como suas asas, suas patas e sua cauda. J.B.S. Aldani, no artigo sobre os mundos possíveis que citei anteriormente, tinha algo de relevante a dizer sobre os animais cujo mundo é dominado pelos cheiros. Ele ressaltou que os cachorros conseguem distinguir dois ácidos graxos voláteis muito semelhantes, o ácido caprílico e o ácido capróico, diluídos na proporção de uma parte para um milhão. A única diferença é que a principal cadeia molecular do ácido caprílico tem dois átomos de carbono a mais que a cadeia principal do ácido capróico. Um cachorro, imaginou Aldani, provavelmente seria capaz de colocar os ácidos na ordem de seus pesos moleculares por meio dos cheiros, assim como um homem consegue colocar cordas de piano na ordem de seu comprimento por meio das notas. Existe outro ácido graxo, o ácido cáprico, que é igual aos outros dois, exceto pelo fato de que tem mais dois átomos de carbono ainda na cadeia principal. Um cão que nunca tenha deparado com o ácido cáprico talvez não tenha mais dificuldade de imaginar seu cheiro que nós teríamos para imaginar um trompete tocando uma nota mais alta que a que já ouvimos o trompete tocar. Parece-me muito razoável supor que um cachorro, ou um rinoceronte, trate misturas de cheiros como acordes harmoniosos. Talvez haja dissonâncias. É pouco provável que haja melodias, pois as melodias são construídas com notas que começam ou param abruptamente em momentos precisos, diferentemente dos odores. Ou talvez cachorros e rinocerontes cheirem em cores. O argumento seria o mesmo para os morcegos. Mais uma vez, as percepções a que chamamos cores são instrumentos usados por nosso cérebro para rotular distinções importantes no mundo exterior. As tonalidades que sentimos, o que os filósofos chamam de qualia, não têm conexão intrínseca com luzes de comprimentos específicos de onda. São rótulos internos que estão disponíveis no cérebro, quando ele constrói seu modelo da realidade externa, para fazer distinções que são especialmente relevantes para o animal em questão. Em nosso caso, ou no de um pássaro. Isso significa a luz de diferentes comprimentos de onda. No caso de um morcego, como especulei, podem ser superfícies de diferentes propriedades ou texturas de eco, talvez vermelho para brilhante, azul para aveludado, verde para abrasivo. E, no caso de um cachorro ou de um rinoceronte, por que não seria para os cheiros? A possibilidade de imaginar como é o mundo exterior para um morcego ou um rinoceronte, para um inseto que anda sobre a água ou uma toupeira, para uma bactéria ou um besouro que perfura cascas de árvores é um dos privilégios que a ciência nos proporciona quando afasta o tecido negro de nossa burca para nos mostrar a maior variedade do que existe, para nosso deleite. A metáfora do mundo médio da faixa intermediária de fenômenos que a abertura estreita de nossa burca permite nos enxergar aplica-se a outras escalas ainda, ou espectros. Podemos construir uma escala de improbabilidades, com uma abertura tão estreita quanto, através da qual nossa intuição e nossa imaginação conseguem avançar. Em um extremo do espectro de improbabilidades estão aqueles acontecimentos que classificaríamos como impossíveis. Milagres são coisas extremamente improváveis. Uma estátua da Madonna poderia acenar com a mão para nós. Os átomos que formam sua estrutura cristalina estão todos vibrando para frente e para trás. Como são muitos, e como não há uma preferência em sua direção de movimento, a mão, como a vemos no mundo médio, fica solidamente parada. Mas os átomos que se mexem o tempo todo na mão podiam todos simplesmente, por acaso, se mover na mesma direção ao mesmo tempo. E de novo. E de novo. Nesse caso a mão ia se mexer, e a veríamos fazendo tchau para nós. Poderia acontecer, mas as chances de que não aconteça são tão grandes que, se você tivesse começado a escrever o número na origem do universo, ainda não teria escrito zeros suficientes até hoje. O poder para calcular essas possibilidades, o poder de quantificar o quase impossível em vez de simplesmente desistir de desespero é outro exemplo dos benefícios liberadores da ciência para o espírito humano. A evolução no mundo médio deixou-nos mal equipados para lidar com acontecimentos altamente improváveis. Mas na vastidão do espaço astronômico, ou do tempo geológico, acontecimentos que parecem impossíveis no mundo médio revelar-se-ão inevitáveis. A ciência abre a força estreita fresta através da qual estamos acostumados a enxergar o espectro de possibilidades. O cálculo e o raciocínio libertam-nos para visitar regiões de possibilidade que um dia estiveram fora dos limites permitidos, ou povoadas por dragões. Já utilizamos esse alargamento da janela no capítulo 4, em que analisamos a improbabilidade da origem da vida e como um evento químico quase impossível tem de acontecer, desde que nos sejam dados para brincar anos planetários suficientes, e onde analisamos o espectro de universos possíveis, cada um com seu próprio conjunto de leis e constantes, e a necessidade antrópica de nos encontrarmos em um lugar amistoso dentre uma minoria de lugares amistosos. Como devemos interpretar o mais estranho do que podemos imaginar, de Aldane? Mais estranho do que pode, em princípio, ser imaginado? Ou simplesmente mais estranho do que podemos imaginar, dada a limitação do aprendizado evolutivo de nosso cérebro no mundo médio? Será que podemos, pelo treino e pela prática, nos emancipar do mundo médio, rasgar nossa burca negra e alcançar algum tipo de compreensão intuitiva além de meramente matemática daquilo que é pequeníssimo, grandíssimo e rapidíssimo? Genuinamente não sei a resposta, mas fico muito feliz de estar vivo numa época em que a humanidade tenta superar os limites do entendimento. Melhor ainda, talvez acabemos descobrindo que os limites não existem. Observações: a versão original impressa do livro no português do Brasil tem 520 páginas. Esta versão eletrônica tem 381 páginas que correspondem às primeiras 475 páginas do livro impresso. Não estão incluídas aqui o apêndice, livros citados ou recomendados, notas, índice remissivo. Posso dizer que está completa. Julguei que a maioria dos leitores ignoraria estas páginas.